sentado no banheiro. Sabe quando a gente troca ideia com chuveiro? Olhei pro espelho e vi você. Ensaboei o meu cabelo atrás da nuca e o pé. E fiz questão de sete ervas nesse box sobre. Deixa que eu seguro essa bucha ovo. Como é tesouro essa água na carne. Escorre couro pelo ralo e eu falo que só termino quando acabo o meu canto. Às vezes planto e come couro que sinto. Fecho o registro do meu choro e preparo com essas lágrimas os sais que me limpam, lavando a alma e só assim que me saro. Beijão, vou passar três batons pra você não me ensaboar. Beijão, vou passar três batons pra me proteger. Beijão, vou passar três batons pra você não me ensaboar. Beijão, vou passar três batons. Tava no box, sentado no banheiro. Sabe quando a gente troca ideia com chuveiro? Olhei pro espelho e vi você. Ensaboei o meu cabelo atrás da nuca e o pé. E fiz questão de sete ervas pro meu coração desencanar. Okay. Posso passar shampoo, não vou me condicionar com essas ideias erradas querendo me derrubar. Hidrato meu coração e disso eu não abro mão. Faço meu banho canção, Dani vem maquiar. Beijão, vou passar três batons pra você não me saboar. Beijão, vou passar três batons pra me proteger. Beijão, vou passar três batons pra você não me saboar. Beijão. Marrom. Quero ver as pio lacrando bonita. Não vai ter nenhuma né tombando nós essa fita. Alô da mata, vou querer meu batom. Quero azul, amarelo, verde, marrom. Quero ver as manas lacrando bonita. Não vai ter nenhuma né tombando nós essa fita.